625, autorizado táxi via Pátio Menu, Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-1-8, destino 95, ajuste 1-0-1-8, morro. 1-0-1-8, Pátio 1, taxi Índia, 118-95, traço 62-25. Salvador, pushback acionamento, Oxana 6219. Oxana 6219, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Alta táxi. Azul 4201, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, reportará táxi, 4201. Torre, bom dia, Oxana 6225, passar 1-0, pronto. Oxana 6225, autorizado, ali em decolar, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, no 0 norte. Autorizado, ali em decolar, pista 1-0, Oxana 6225. Salvador, bola na 963, na posição 4, pushback, acionamento. Bola na 963, no portão 4, número 3, no setor, aguarde. Mantenha a posição, 9 metros. Bengala 225, decolou aos 29, 1198, controle e bom voo. 198, obrigado. Azul 4201, pronto para o táxi, 113 a bordo, alterna Ribeirão Preto com 4 horas e meia de autonomia. 113 a bordo, confirme. Afirmo, 113. Azul 4201, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Índia, táxi via Índia, no ponto de espera 118.95, ajuste 18. Obrigado, bom dia. Alô, táxi, agora 6211147 a bordo, 330 Guarulhos. Chama 6211, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 018, morro. Ok, obrigado, pois é. Salvador, bom dia, voo 9093, Centro da Fox, para cá. Voo 093, informação agora, Golf, modifica apenas o ajuste, 1018, vento 120 graus, 109, pronto, cobre. Segue. Voo 093, autorizado com fins, conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída. Arbor, após Elefa, após Nitibu. Aciona 5555, controle 119 decimal 8. Autorizado com 360, decola da 1-0, primeira curva direita, perfil Arbor, Elefa, após Nitibu, 5555198, é o voo 9093. Voo 9093, planejamento correto no 10, reporte, pushback, acionamento. Tô bem, 1-0-9-3, vai reportar. Segura 963, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Tem livre o puxar o táxi, segura 963. Opa 201, decolou aos 33, 1-98, controle, bom voo. Obrigado. Xeré 621, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero. Autonomia 3 horas e 20, alternando Campinas. Uno 963, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-8, meu voo. 1-0-1-8, táxi via Índia, no ponto de espera da 10, vai chamar a torre 895, bom, 1-9-6-3, obrigado, bom trabalho. Salvador, 1093, GIT 10, pushback acionado. 1093, número 2, no setor aguarde. Número 2, no aguarde. Coordena com a equipe de sol, reporte táxi. Coordena, reporte táxi, 1093. Corre, bom dia, gol 963, no ponto de espera, dona Zé. Tem um ponto de espera, gol 963. Mantenho um ponto de espera, 963. Salvador, muito bom dia, Federal 9975, da pronto para cópia, Galeão 360. Decolou ao 37, 1198, controle, bom voo. 1-1-9-8, obrigado. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda após Irume. Aciona 5547, controle 1-1-9-8. Será 9975. Estou apresentando o Galeão, nível 360, via APA número 857 e rota do plano. Decola da 1-0, com curva à direita, na saída da El, Leda Irumi. 5547 é o transponder, 19.8 é a frequência do controle, Salvador, Sideral 9975, na 5 Lima. Sideral 9975, deixamento correto, reporte para o pushback, funcionamento. Reporte lá, está na 1-5, posição, Sideral 9975. Sim. Para o 48, alternado, 179, agora? 35, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-8, meu voo. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 0-5-9. Livre pouso, parceiro, tá chovendo sobre o campo? Negativo. Apenas uma chuva leve sobre a curta final. Muito obrigado. 093, táxi, PLB 166, 166 a bordo, 3 horas, Campinas, Viracopos. 093, autorizando táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, Xeme Torre 118, decimal 900, ajuste no 018. Ele táxi pátio Índia, pode esperar no 0118, decimal 95, no 018, vou no 093, um bom serviço. Salve Salvador, bom dia, o Alfa Yankee Hotel. Fui Yankee Hotel, bom dia, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 02. Foi Yankee Hotel, aguarde para início. Alfa Yankee Hotel, aguardando. Federal 9975, Solo Salvador. Devido ao reboque, teriam estimado para início do pushback? 10 minutos. Grata. Mas o Alfa Yankee Hotel autorizado o início do reboque, reporte para ingresso na parte principal. Alfa Yankee Hotel reportará para ingresso na parte principal. Bom dia, Federal 9970, Teresina no 340, com a informação Globo. Sua aproximação, aguarde pista livre. Zero, bom dia, informação Golf, confirma o horário do plano? 030. Ah, 9970, ainda não possui o seu plano no sistema? Assim que aparecer, chama o cópia. Obrigado, fica na guarda, Sideral. Taria 2229, 942, libere próxima direita, solo 1211. Direita, 211, 29. Autorizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, 03 mais. Gente, que coisa. Moto 12, parte 1. Alfa Juliette, é moto 12, 22, 29. Beatriz visual com tráfego nacional, a TR da Azul. Afirma, lá, 93. Após o pouso do mesmo, autorizado olhar e manter a pista no zero. Após a aeronave dar final ali, mantendo no zero, bola 93. De tráfego. Rio 5973, bom dia. Confirme o horário do plano, destino. Zona Pesquinha, da próxima. Que a gente já está pronto aqui, se houver essa oportunidade de a gente sair um pouco mais cedo, a gente acabou adiantando aqui o carregamento. A gente confirma apenas a indicativa de chamada, é Rio 5973 ou Rio 5975? 73. Gente, VIP 5973, ainda não possui plano no sistema, aguarde um instante. Aguardando. Mantenha o ponto de espera, do 265. Isso. 75 no solo 45, direita, 1211 no solo. 211, o azul 275. Solo, solo. Salvador, o azul 275 livrou, mandando escuta. Azul 275, bom dia, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador, o azul 275, bom dia. Autorizado, ali, mantém pistão no zero. Ali, mantém pistão no zero, boa noite. 5973, pronto, cópia. 5973, pronto, pra cópia. 5973, autorizado, Recife, conforme rota, 2330. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5017, controle 1-19-8. Autorizado 330, subida Puca, Jambo, Aracaju, cabeceira 10, aproximando da primeira curva esquerda, 5017, o transponder, controle de saída 119-8, Rio 5973. E 5973, planejamento correto no pátio 3, reporte para o pushback, acionamento. Reportará para o pushback. E aí, acionamento, Rio 5973. Azul Alfa em Anque Hotel, autorizado o ingresso no pátio principal, reporte no término. Alfa em Anque Hotel, reportará no término. Bom dia, Azul 4958 no ILS, agora 9 milhas. Gente, agora de pista livre, Azul 4958. 4958. Autorizado decolagem no zero, vento 120 graus, 069. Bom dia, agora no 093, pode esperar no 0, pronto. 093, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera no 093. 958, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 7 nós. Autorizado pouso pista 10, alvo 4958. Só confirmando, pista molhada? 7, uma chance do campo, apenas tem uma nuvem na curta final da 10, mas o campo não chove. Tá, ok, obrigado. 5, decolou 50, 1198, controle, bom voo. 198, gol 1865, graças, bom dia. Vento. General 9975, no parte 3 é autorizado, estiver em acionamento, reporte táxi. Estou botando para o táxi, general. Rio 5973 para o pushback acionamento. Rio 5973, número 2 no setor, aguarde. Pouso da TR da zona curta, autorizado ali aí, manter pistão no zero. Afirmativo, após o pouso da TR na curta linha e mantendo no zero, vou no 093. Sabatão Oscar Golf Kilo. Informação em curso Golf. Confirma o pátio? Tá no hangar, na bandeira, na Tracópia, solicita a decolagem da prisão. Oscar Golf Kilo. Gente, o Sabatão Oscar Golf Kilo. Autorizado Sierra November Romeu Mike. Conforme rota. Nível 1900, decola da 35, em coordenação com a torre. Após curva esquerda, no perfil da Momo, Cogbo, após direto, aciona 5573, controle 119.8, torre 118.95. Exato, Salvador, para anunciar no meu nível mais, nível 1900. Pegou na capiteira 35, coordenação com a torre, curva esquerda, saída bom, o código 573 do transfone, controle 119.8, torre 119.9, pode a Golf Kilo. Acho que a Golf Kilo, corejamento correto, confirme pra ver? Puxa. Acho que a Golf Kilo, corejamento correto, acionamento de táxi, chame torre 118.9.5. 119.9.5, acionamento de táxi, acionamento de Golf Kilo. Fala, comandante, o azul 4958, livrou na tua escuta. Autorizado, táxi de alfa, mantente daquilo. De alfa, mantente daquilo, 4958. Fala, comandante, o alfa, entre hotel, finalizando o reboque na posição 02, Brata, bom dia. Alfa, entre hotel, bom dia, frequência livre. Quilo 458. Quilo 958. Atente ao bonde da Sideral, efetuando o pushback após o táxi do mesmo. Ingressa quilo pátio 3. Posição prevista 3 de Lima. Dá visual com o bonde da Sideral. Vai ingressar pátio 3. É, posição 3. Comeu? 3 de Lima. 3 de Lima. Obrigado. P3, decolou ao artigo 4, chame agora o controle 1 no 9.8. 98.093. 5975 com a informação Gol. Frutti, aguardando cópia. Saída Momo, código Frutti, na sua escuta, 5975. Para o táxi, Federal 99753, 3 horas e 8, Guarulhos. Com quem vai ver? 03. Geral 9975, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 018, vamos. Livre, táxi, Pátio, Uno, Índia, ponto de espera 10, 1895, a torre final 9975. Já vai para Tango, acho que eu fico. Tango, acho que eu fico, prossiga. 58, autorizado ingresso no Pátio 3, via Quilo, posição prevista 3 de Lima. Autorizado ingresso, decretando, posição 3 de Lima, 4958. Rio 5973. Prossiga. Problema com a frequência do solo. Está aqui aguardando para o pushback acionamento. Chame 1211 novamente, o Rio. Tchau. O Rio 5973. Solo Salvador 5973, aguardando para o pushback. Solo Rio 5973. Solo Salvador Rio 5973. Solo Rio 5973, voltando. Prossiga. Ah, não está recebendo resposta em 211. Novamente no 211, cheque. Positivo. Rio 5973, como recebe o solo Salvador? Agora 55. Rio 5973, no pátio 3, autorizado pushback acionamento, reposte táxi. Autorizado pushback, reposta para o táxi, 973. Federal 9970, daqui a alguns instantes estaremos com o seu plano, mantenha escuta. Ei, Matheus. Romeu Alfa, número 2 para cópia. Informação em curso Golf. Confirme intenção de voo. Gente, Mike Romeu Alfa, guarda distante cópia. Pois não, não. Rodolfo, no 649. Foro 649, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612. 15975, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. 15975, autorizado Fortaleza, VEP Zuluna 9, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogbu, Fruti. Aciona 5013. Controle 119 decimal, Ido. Autorizado 350 para Fortaleza, pela Super Zulu 19. Decola da 10 com curva esquerda na Momo, Cogbu, Fruti. 5013 ao transponder, controle 1198, cotejou Rio 5975. Sim, 5975, cotejamento correto, reporte para pushback, funamento. Reportando. Pronto, cópia. Pronto. 9970, autorizado Teresina, ZEP Zulu 20, nível 320. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Nenim, aciona 5024, controle 119 decimal 8. Está autorizado no para Teresina, no 320, VEP Zulu 20. Pistão no 0, curva esquerda, na saída Momo, transição Nenim. 5024 é o transponder, 198 é o controle, sideral 9970. Sideral 9970, cotejamento correto no 43, reporte para pushback, acionamento. Tá pronto, sideral 9970. Federal 9970, coordena com a equipe de solo. Após o táxi do Boeing da Rio, inicia e chama táxi. Está aguardando o táxi da Rio, após inicia e chama táxi federal 9970. Olá, Salvador, bom dia. Você é cargo 6570, informação Golf, faixa 3, posição 7, autorização Recife. Você é cargo 6570, bom dia, informação Golf. Confere, prepare saída Puca, transição Caju, aguardando cópia número 2. Gente, Puca, Caju, aguardando 6570, Bruno. Estou no 649, está aguardando o balizador na posição 6. Está informado, hein, Sinaero, no 649. Firmo, Mike Romeo, autorizado Enrimar. Decolando com o Proa Sul, 500 pés, em coordenação com a torre, segue para o pátio 4, aciona 0135, controle, correção, torre 118, decimal 95. Mike Romeu Alfa, cotejamento correto para acionamento e decolagem, chame torre 118 decimal 95, Mogol. E 5973, autorizado táxi via parte 1, Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 08. Ajustado 1018, quando no ponto de espera, 118,95, Rio 5973. Muito bom dia, o 2223 da Passareta, cliente da Golf, em posição 12, remota. 02223, bom dia, Golf confere, número 2, prepare a saída Arbor, Elefa. Boa, Elefa. Alça cargo 6570, pronto com a pergunta. Quanto copia essa cargo 6570? Alça cargo 6570, autorizado Recife, Vepo Zulu 7, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5022, controle 119 decimal 8. 5973, próximo ao ponto de espera da cabeceira 10. E o 5973, autorizado, alien, decolar, pistão no zero, vento, 130 graus, 9 nós. Autorizado, alien. Cargo 6570, planejamento correto no pátio 3, reporte pushback acionamento. Você está pronto para pushback acionamento, para cargo 6570. 6570, número 2, no setor, aguarde. Aguarde. Fala, sideral 9970, vai precisar de mais uns 5 minutos para iniciar. Gente, o sideral 9970, reporte quando totalmente pronto para o pushback. Reportará. Você está com 6570, autorizado pushback acionamento no pátio 3, reporte táxi. Sente autorizado o pushback acionamento, reporte para o táxi. Solo, papapá, posso ali, Maeco, bom dia. Maeco, bom dia, informação Golf, confirma o pátio. Entra Golf no pátio 4 para acionamento. Confirme o nível solicitado, Oscar Lima Eco. É o 085 para Serra Noveda, Serra Tente. Quente número 2 para cópia, aguarde. Ativa acionamento? Acionamento é critério, acho que ele manha com. Solo Rio 5975 para pushback acionamento. Rio 5975, número 2 do setor, aguarde. Acesso. 2223, pronto, cópia. 2223, autorizada Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5025, controle 119 decimal 8. Prisão conquista no 180, decolando na 10, primeira curva direita, no perfil da Arbor Elefa, 5025 no transponder, 119.8 no controle. 2223. 2223, planejamento correto, confirme a posição, eu bate. 12. Cliente, reporta pronto, 2223. 2, 2, 3. Tá fora do solo, Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, segue final no 7, reporte. Na curta para pouso na cabeceira 17, como é que é o meu? Cortará na curta para 17, o Alfa. Para a número 3. Ele vai ajudar a acionar no 44, pronto para a cópia. Oscar Lima Eco, autorizado Serra Novembro, Serra Tango, conforme rota, nível 085, decola da 17, primeira curva direita, segue corredor Axé, inicialmente restrito 1 no meu pés, da liberação do controle Salvador, aciona 5002, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Autorizado para Serra Novembro, Serra Tango, no 085, decola da 17, primeira curva direita, corredor Axé, restrito no meu pé, aciona 5002, controle é 119 decimal 8, a torre 118 decimal 95, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, planejamento correto, confirme o POV. 05. Cliente para o táxi, chame a torre 118 decimal 95, Oscar Lima Eco, como voo. Graças, trabalhar para o táxi, na torre do Oscar Lima Eco. Oh, come on. Rio Pátio? 4-4. A gente aguarde para o táxi, só porque o helicóptero vai ingressar agora no Pátio 4, que está pousando no Alma 7. Tá na cabeceira o nosso, tem condições de livrar o Pátio 4, direto. Gente, libera então para o Pátio 4, reporte no solo o Michael no alvo controlado. Posso era controlado logo. Tá. 5975, tem condições de efetuar o pushback sem interferir com o Boeing da ASA? Afirmativo, 5975. Autorizado, chama táxi 5975. Chama táxi 5975. Baixo Lima Eco, após o helicóptero tá autorizado o táxi, reporte na intersecção para ingresso. Papá, papá, Baixo Lima Eco. Controlou, mais de uma hora. Tomar paciente, frequência livre. Alta. Cargo 6570 para o táxi, o PLB 04, 3 horas e 4 de autonomia, alterna Salvador. Oficial 6570, autorizado o táxi, via pátio 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018, morro. Pátio 1, Índia, ponto de espera 118, 95, 1018, 6570, obrigado, Matheus. Bom dia, essa cargo 6570, próximo ponto de espera da 10, pronto. Puxa 6570, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento no 50 graus, 099. Autorizado ingressar, alinhar e decolar, pistão 090, essa cargo 6570. Zero ingresso, reporte alinhar e pronto. Papa, baixo, Lima Eco, reporte alinhar e pronto, pista no 7. Inicia e chama táxi. A coordenar, faz o táxi do Boeing da Rio, inicia e chama táxi. 5975 para o táxi, realmente 03, autonomia 1320, Recife. Soma 7, vento 150 graus, 10 nós. Noite decimal 95, ajuste no 018, meu gol. 1018, Liberdade em frente, no ponto de espera 1895, 5975, bom dia. El Neto. Vinet. Zero, decolou azul no meia, 1198, controle, bom voo. 198, obrigado. Zero. 4234, bom dia. Autorizado Recife, versus 1-7, nível 370. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Pijamo, Caju. Aciona 5035. Controle 1-9 decimal 8. Agora sobre corredor axé, acione 5002 no transporte. Quando eu peço corredor axé, o Oscar ele vai 5002. Chame o controle 1-9 decimal 8. 1-9 decimal 8, Oscar ele vai. Bom dia, Rio 5975, no ponto de espera da 1-0, pronto. Autorizado, alinha e decolar 1-0, vento 1-5-0 graus, 9 nós. Viva alinha e decolar, então 1-0, 5975. Federal 9970. 06 a bordo, 4 horas e 23, São Luís. Federal 9970, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de esfera, no ponto de esfera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste no 08, no... Ajuste no 08, parte até o ponto de espera, lá 1895 a torre, Federal 9970. para retorno para o Pátio 3. Você poderia informar o motivo? Na linhagem aqui, um barulho na frente de pouso. Gente, então, segue via pista, libere lá Delta, o Rio 5975. Ok, via pista, librava via Delta, 5975. Oi, bom dia, o Sideral 9970, pode esperar, pronto. Sideral 9970, ali mantém pistão no zero. Ali é mantendo a 190, Sideral 9970. Michael Alfa, bom dia, com visitações. Bom dia, Ronald. Agora de 4:40. Aqui Romeu Alfa, autorizado Salvador em Rimar. Decola da 17, coordenação com a torre, proa norte. Aciona 0135. Torre 118, decimal 95. Está autorizado Salvador em Rimar, coordenação com a torre 118, decimal 95. Michael meu Alfa, o planejamento correto, confirme para o bem? 03. 03 para acionamento e táxi, chama a torre 118 decimal 95. Michael meu Alfa, um gol. Obrigado, chamar a torre 118 95. Bom dia. Salo Rio, 5975, livro a pista, está na Delta. 5975, autorizado Alfa, quilo, pátio 3. Quando lá, atende o sinalizador. Alfa, aqui para o Pátio 3, 5 na 7. Salvador, bom dia, gol 1759, informação, gol.